Pessoas nem sempre são o que dizem, nem sentem o que dizem, não dizem o que pensam. Nem pensam naquilo que dizem, palavras que contradizem, atitudes que não condizem. Com caráter, conduta, respeito, dignidade, postura, porra. Ah, que mundo é esse? Só de interesse, só ter não é ser. Fala desse cala se me entender ser. Criança não quer crescer, ué, adulto aos 13. Infância no PC, e acha que é PCC. Procurada, vivo morta, extinta a confiança. Presa na insegurança, e a recompensa é pagar a fiança. Vida é franca, aprendi a ser forte desde a infância. Com pessoas mais falsas que camelô da França. Né não, class? Ha, como lidar com a situação? É foda que se foda, não duvido da minha intuição. A desculpa do infiel é que o erro foi por pura atração. Mas aí quem traiu vai pagar com a sua própria traição. Gosto amargo da decepção, não foi por opção. Achou que conhecia a pessoa e conheceu a ilusão. Foda-se, você reprime até que transborda a borda da emoção. Engolindo choro com sorriso frio que congelou a seu coração. Menino sem sentimento, com um coração vazio. O que será que lhe tornou um menino tão feio? Tem a ver com falta de humildade. Revoltado, atacando e lutando por toda a liberdade. Menino sem sentimento, com um coração vazio. O que será que lhe tornou um menino tão feio? Talvez seja por defender a lealdade e a verdade. Mesmo com tanto covarde, perdendo a fé na humanidade. Eu sinto raiva, raiva, eu tô ficando louco. Minha mente me distrai, trai, meu coração tá oco. Decepção demais, traz raiva e mais um pouco. Falsidade não me atrai, sai que eu vou te encher de soco. Tô louco, gelado nesse lodo. Me sinto cão de caça em território de lobo. Dessa geração traíra que abraça e te faz de bobo. Só aumenta minha ira, tá na mira, nós atira. Não te vira que eu atiro no rosto, falo com gosto. E acabo com toda mentira, verdade que mata acabando com todo. Mágica não existe, ilusão não é magia. Não se ilude, compadre, amor é da sua vida, então vivo. Faça a vida deixar saudar. A situação faz o ladrão, se a atuação é a atuação, tu tá roubando a sua verdade. Menino sem sentimento, com um coração vazio. O que será que lhe tornou um menino tão feio? Não tem a ver com falta de humildade. Revoltado, atacando e lutando por toda a liberdade. Menino sem sentimento, com um coração vazio. O